Impulsionados pelas ondas de protestos que aconteciam em todo o Brasil, manifestantes surpreenderam os políticos maringaenses que estavam em uma sessão itinerante no salão paroquial da Igreja Santo Antônio, na Vila Santo Antônio. Eles pediam a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as planilhas de custos do transporte coletivo municipal, além da redução imediata do custo da tarifa. Pressionados por centenas de jovens, os 15 vereadores de Maringá assinaram um acordo e o presidente da casa, Ulisses Maia, declarou aberta a CPI dos transportes. O vereador Luciano Brito, presidente da comissão, conta quais são os objetivos desse processo. O objetivo da CPI é muito claro, é averiguarmos e investigarmos a composição da tarifa, focando na possibilidade de uma redução, que é o que deseja da população, redução da tarifa do transporte coletivo e também na qualidade. Nós queremos analisar a questão do terminal urbano, que tem instalações precárias, também nas paradas de ônibus, pontos de ônibus, os horários dos ônibus, as lotações dos ônibus. Então, são dois focos principais, no que tange ao custo da tarifa e também à qualidade do serviço de transporte coletivo prestado em Maringá. A comissão solicitou alguns documentos à Prefeitura Municipal de Maringá e também à empresa responsável pelo transporte público da cidade. De acordo com Luciano Brito, esses documentos já estão sendo analisados. Nós estamos fazendo uma análise dos documentos que já recebemos, fazendo uma análise também dos requerimentos propostos de autoria dos vereadores membros da CPI e também já tivemos a possibilidade de ouvir os movimentos sociais que se fizeram requerimentos previamente com os critérios da CPI. Nós que pretendemos avançar agora no estudo e análise desses documentos, são cerca de milhares de páginas, né, que vai exigir de todos nós muito trabalho e também um auxílio de peritos para essa investigação. O vereador Humberto Henrique é relator do processo e explica quais são as funções atribuídas a ele. No final, o relator tem a incumbência de fazer o relatório final, onde ele vai estar apontando, né, um resumo de tudo aquilo que foi levantado nos trabalhos e apontando, né, segundo o entendimento e com base em documentação, as conclusões que foram feitas, quer dizer, e os encaminhamentos, ou solicitando a baixa da tarifa, a questão da análise do contrato que foi feita, a questão da qualidade de serviço, quer dizer, a gente vai dar um detalhamento de tudo que foi feito pela CPI. Segundo o regimento da Prefeitura, uma comissão tem o prazo de duração de 90 dias, mas Humberto Henrique acredita que é preciso mais tempo para a realização de um bom trabalho. Eu acho que a gente tem que não ter pressa, mas fazer um trabalho bem feito, né? Eu acho que solicitar toda a documentação que precisa ser feita, fazer todas as análises. Se precisar, nós podemos prorrogar por mais 45 dias. Então, o importante é que a gente cumpra dentro dos prazos, mas que seja uma coisa muito bem feita. Os integrantes da CPI já vistoriaram o terminal urbano e inspecionaram o pátio do transporte coletivo Cidade Canção. Eles analisaram questões de segurança, limpeza dos ônibus, catracas, abastecimentos e a oficina. Os resultados devem ser apresentados nos próximos encontros da comissão. A CPI do transporte público está sendo discutida em reuniões especiais, realizadas todas as segundas-feiras na Câmara Municipal de Maringá, e conta com a presença da população. Essa reportagem foi realizada por Leonardo Diniz.